Panorama Agrícola para 10 de agosto de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira, 10 de agosto de 2011, lua crescente. Este é o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe, que antes de entrar em férias envia para você o seguinte ditado: mais faceiro que guri de calça nova. Confira no programa de hoje a previsão do clima para agosto, setembro e outubro. Também o noticiário sobre o Congresso de Arroz Irrigado e o registro de novas cultivares de laranja e porta-enxerto pela IPAGRE de Itajaí. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para tirar manchas de gordura da roupa, coloque farinha de trigo ou talco sem perfume sobre a gordura, um papel que absorva a gordura, e passe o ferro por cima do papel. É hora das notícias. Sétimo Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado, racionalizando recursos e ampliando oportunidades. Até sexta-feira, no Hotel Recanto das Águas, em Balneário Camboriú. Hoje ocorrem palestras sobre manejo sustentável de agrotóxicos na lavoura de arroz irrigado, produção sustentável de arroz irrigado e práticas para a conservação de água na produção de arroz nos Estados Unidos. E sessões plenárias simultâneas sobre fitomelhoramento, manejo da cultura e dos recursos naturais, manejo de plantas daninhas e manejo de insetos. Tudo isso no Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado, em Balneário Camboriú. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Contato agora com o pesquisador em citricultura, osvino Leonardo Koller, da IPAGRE Itajaí, que acaba de registrar novas cultivares cítricas. Como se dá esse processo, doutor Osvino? O Ministério da Agricultura tem um sistema que, com a nova legislação, todas as variedades que são cultivadas, que são recomendadas, que são comercializadas, precisam constar, estar registradas no chamado RNC, Registro Nacional de Cultivares. Isso inclui também as fruteiras. Então, existe um procedimento, formulários para serem preenchidos, requisitos para evitar que cultivares com nomes diferentes, tratando-se do mesmo material, sejam cultivados ou comercializados no país. E, por outro lado, para assegurar quem produziu, lançou, melhorou, criou uma variedade, e isso de direito fique registrado quem o fez. Bem, essas novas cultivares que a IPAGRE e o senhor registraram, quais são os nomes? E elas já estão no mercado? Tem uma variedade que já está no mercado há mais tempo, que é a laranja, conhecida no litoral pelo nome açúcar. Mas, devido a normas internacionais, que o nome de cultivar não pode dar um indicativo de qualidade, o que às vezes não é verdade, então não é permitido nome, por exemplo, açúcar, gostosa ou algo do gênero. Correto. Então nós mudamos o nome, tivemos que mudar para outro e decidimos por Catarina. Então a variedade que no litoral é conhecida como laranja-açúcar, oficialmente ela passa a ser denominada e conhecida como laranja Catarina. Mas outras variedades foram incluídas nesse registro. Uma é laranja Reinaldo. É uma laranja sanguínea que tem cor vermelha devido ao pigmento licopeno. Essa variedade surgiu por mutação no município de Alto Bela Vista. E o nome é homenagem ao agricultor onde a mutação surgiu. Esse agricultor já é falecido. Uma terceira variedade de laranja recebeu o nome de Sigmar. É uma laranja tardia, parecida com as valências, laranja valência, é uma variedade sem semente. E Sigmar é o nome do agricultor lá em Arabutã, onde também surgiu por mutação uma planta no meio de um pomar de laranja valência, não produzia semente. Então foi enxertado esse material, foi avaliado e selecionado. E chegamos então a uma nova variedade, por mutação que ocorre naturalmente na natureza. Identificado, avaliado, verificado que vale a pena cultivar um material interessante. É esse o trabalho que a IPAG tem feito ao longo dos anos em fruticultura. Mais uma outra variedade é uma laranja de umbigo, coletada também no oeste do estado. É um material antigo que já se perdeu o nome, porque laranja de umbigo são conhecidos por Bahia, por Baianinha, mas existem muitos tipos diferentes. Então, esta é um tipo que nós decidimos pelo nome Souza. Souza é o sobrenome de um viverista tradicional, antigo, do Vale do Rio do Peixe. Então, essas quatro variedades de laranja e mais três variedades de porta-enxerto para citros. Uma é um porta-enxerto que induz o crescimento muito lento às plantas, e isso é desejável porque se deseja plantas pequenas que facilitem o manejo, a pulverização, a colheita. Para ter uma ideia, a colheita é possível em plantas adultas sem escada, né? Claro que para se obter produção alta por hectare, é isso que importa, é necessário um plantio mais adensado, uma quantidade maior de plantas por hectare. Mas isso é uma tendência mundial, não é diferente em maçã. Antigamente as plantas eram enormes, atualmente os plantios comerciais têm plantas cada vez menores para facilitar o trabalho e baratear a colheita. Um outro porta-enxerto é um trifoliata, que recebeu, foi dado o nome Nasato, também é um viverista tradicional de Laurentino, já falecido há alguns anos. E um terceiro porta-enxerto, trata-se do porta-enxerto chamado Carrizo. Esse material todo está disponível na Estação Experimental da IPAG Itajaí, dos produtores? Sim, nós fornecemos em Itajaí enxertos das variedades copa de laranja, no caso, e semente das variedades porta-enxerto para os viveristas registrados conforme também exigências do Ministério da Agricultura e da SIDASC. Muito bom, nós agradecemos ao Dr. Oswino Koller, pesquisador em citricultura da Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o registro de 7 cultivares cítricas, sendo 4 laranjas e 3 porta-enxertos. Muito obrigado, doutor Oswino. Obrigado, foi um prazer. Atmosfera, estudos e projetos da IPAGRE-SIRAM. Meteorologista da IPAGRE-SIRAM, Clóvis Correia, traz informações sobre a previsão do clima para agosto, setembro e outubro, Clóvis. Estamos esperando que as chuvas aconteçam praticamente dentro da normalidade para esse período, mas eu vou salientar os detalhes mês a mês, porque tem algumas diferenças. Por exemplo, agosto, o índice de chuvas até não são tão elevados em relação a setembro e outubro, que são dados muito mais elevados, mas estamos esperando dentro desta média. Tá? Claro que nesse período, principalmente no mês de agosto, deve acontecer chuvas por volta, em torno, aproximadamente no estado, em torno de 100 milímetros. Isso pode ser distribuído em dois eventos mais extremos, né? No restante não, tá? Isso pode acontecer. E no período, por exemplo, setembro e outubro, o normal dele é chover aí em torno de mais de 200 milímetros. Perfeito. E com relação às temperaturas, Clóvis? Olha, também as temperaturas não têm grandes oscilações. Fica em torno da média climatológica para a região. Estamos esperando alguns casos ainda que possam acontecer, principalmente agora no mês de agosto, tá? De alguns casos de frio, mas não tem, até agora, no momento, não nos mostra nenhum quadro mostrando frio muito extremo. Tá? Vai ter frio ainda, deve até atingir alguns gageadas, alguma coisa, mas estamos esperando agora para o mês de agosto. Agora, setembro e outubro, gradativamente as temperaturas irão subir, aos poucos essas temperaturas irão ficando mais elevadas. Alguma indicação de geada tardia ou não? Bom, a geada tardia, ainda isso, mês de setembro, às vezes acontece, principalmente na primeira quinzena. Tá? Mas vamos acompanhar, vamos ficar monitorando isso aí, mas esse indicativo para o mês de setembro aí é que pode ainda acontecer alguma geada tardia. Falou o meteorologista da Ipagre-Siram, Clóvis Correia. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.